Pessoal, esse meu vídeo aqui é para falar uma dica, né? Imoral, né? Que eu sou conhecido por dar dicas malandras e imorais aí. Tem muito cara que me seguia desde a época do YouTube por causa das minhas dicas imorais. Então eu vou dar uma dica imoral, pessoal. O que você faz se você engravidou sem querer, entre aspas, né? Uma GBR, uma garota baixa renda, por exemplo. Sendo sincero, pessoal, a maioria dos caras, inclusive eu acho que metade dos caras que estão no meio masculino, meio e tal, etc., estão por conta da situação financeira, né? Muitos caras são pobres, muitos caras, e eu também, eu não sou rico, mas muitos caras ganham R$1.500 por mês, R$1.400, né? Às vezes são autônomos. Para esses caras eu faço vídeo, tá? Eu não faço vídeo pro cara que, sei lá, é concursado, ganha R$20.000 por mês. Isso aí não interessa. O cara geralmente é mangina, beta. A primeira coisa que ele faz quando passa no concurso é meter um boneco, meter um filho, né? Porque, enfim, ele vai poder pagar a pensão, né? Num país normal, né? Que não quebre. Mas, enfim, a maioria dos que estão me ouvindo, pessoal, ou são autônomos ou ganham pouco. R$1.400 por aí. Um salário mínimo. Qual é a minha dica pra vocês, cara? Se um dia tu fizer a cagada de engravidar uma GBR, uma garota baixa renda, e você for autônomo, não ter como comprovar renda ou ganhar 1.400, você tem que conversar com ela. Como é que tu conversa? Você chega para ela e fala assim: olha só, minha filha, eu sou autônomo, não tenho como comprovar renda, ganho 1.400 reais, mostro o comprovante para ela e tal. E fala assim: olha só, se tu botar meu nome no registro dessa criança, no hospital, eu vou ser obrigado a pagar uma pensão e tal. Só que o juiz ou juíza, na hora de pegar meu comprovante de renda, vai ver que eu ganho R$1.400 por mês. Ou sou autônomo. Então a minha pensão alimentícia vai ser R$300. Você quer ganhar R$300 por mês ou deixar a certidão como pai desconhecido e você ganhar o famoso auxílio mãe solteira de R$1.200 por mês? Ela vai pensar. Ela pode até achar eu tô falando dessa dica porque eu já dei essa dica nos grupos de Telegram e um cara fez, praticou, tá? E a mulher aceitou. A mulher, se ela tiver mais de 2 neurônios, ou se for muito pobre, ou ganha o mesmo salário que você, ela vai pensar nisso. Ela pode se sentir ofendida: ah, vai deixar meu filho sem pai no documento. Mas lá na hora de ter filho, ela vai pensar. Se ela botar teu nome, a única coisa que ela vai ganhar é R$300 por mês. Se deixar assim seu nome, pai ausente, R$1.200 por mês. Auxílio mãe solteira que o barriga de cadela do Bolsonaro aprovou. E o Lula, obviamente, não vai tirar, que isso é dar voto. Sem contar o Bolsa Família. Você imagina, a mulher que tu engravidou, essa GBR, garota baixa renda, vai querer ganhar R$300 por mês ou ganhar auxílio mãe solteira, R$1.200, ou ir até ganhar um Bolsa Família de R$600. Vai ganhar quase R$2.000, se não mais, se você não tiver seu nome no registro. É aquela coisa, pessoal, são dicas malandras que você vai ter que usar. De novo, atenção, eu não incentivo o cara a ter filho, não quero ter filho, não sinto necessidade disso. Mas se tu sem querer engravidar uma garota, e a maioria de vocês, de nós, ganhamos pouco, ou somos autônomos, não temos como comprovar renda. Essa é a dica que eu te dou. Você tem que conversar com a mulher. Quando ela estiver grávida já, ó, você quer ganhar auxílio mãe solteira ou uma pensão misteriosa de R$300? Sem sacanagem, pessoal. Elas vão chilicar, mas na hora, quando elas pensarem bem, entre ganhar R$300 por mês ou R$1.700 por mês, deixando como mãe solteira, ela não vai pensar duas vezes, pessoal. Porque vai ser uma coisa entre você e ela, né? Só quem tem acesso ao documento da criança vai saber que ela, que você não está registrado. Por que tu faz isso? Para você evitar de pensão alimentícia, né? Você pode fazer um filho sem querer, meter um boneco, e quem vai pagar é o Lula, é o povo brasileiro. São as feministas que trabalham e pagam imposto de renda, impostos. Tá entendendo? Você pode fazer um boneco sem querer e quem vai pagar é o Estado. Então, assim, é uma jogada de defesa que pode você precisar um dia. Eu tô fazendo esse vídeo também baseado nisso, né? Eu já falei, pessoal, que a maioria dos caras que estão no meio, até no nosso meio, são caras, pessoal, que são ex-conservadores ou conservadores frustrados, como vocês conhecem. Aquele cara que queria ter uma honradinha e não tem. Por quê? Por questões econômicas, porque tá desempregado, porque mulher, como diz o Lula, mulher não vai namorar um cara que é auxiliar geral, ganha R$1.400 por mês, né? O próprio Lula assume que as mulheres são interesseiras, é interessante. Mas é muito por isso, pessoal. Eu tenho certeza que se você pegasse esses caras que metem bronca aí na internet, que são miguital até o osso, desse um salário de 20 mil, a primeira coisa que esse filho da puta ia fazer é casar. Casar com uma loura vagabunda, rabuda, que ia querer um filho dele. Então, pessoal, a maioria de nós, e isso é um inferno, né? Deus o livre guarde você. Não adianta tu ganhar R$20.000 e ter uma puta, uma esposa puta e uma filha que vai ser transviada, o filho também, vai estar entendendo? É uma desgraça. Ganhar 20 mil reais pra tu perder sua vida, sua honra, não vale a pena. Então a maioria de nós somos MGTOWs reais. Tem 50% que são MGTOWs por conta das questões econômicas. Então, muitos caras aqui, mesmo que ganhe um salário mínimo, ou até um pouco mais de um salário mínimo, vai passar por situações de ter que conviver com mulheres no trabalho, vai acabar rolando alguma coisa. Então, se você sem querer meter um boneco, você vai ficar louco. Porra, eu defendo o MGTOW a vida inteira e meti um boneco, o que vai acontecer comigo? Você pelo menos tem essa opção de conversar, de negociar com mulher. Ah, mas a mulher, quando o moleque tiver 10 anos, quando o teu filho ou filha tiver 10 anos, pode querer botar seu nome de volta. Ela vai pedir na justiça, vai fazer um exame de DNA e tal. É tempo de você, né, juntar tudo que você conquistou na vida, botar em Bitcoin e mostrar de novo pra ela que você não tem porra nenhuma no seu nome. Tem caras até que fazem dois contratos com a empresa, um contrato de R$1.400 e o resto ele ganha dinheiro de outra forma, justamente por causa da pensão alimentícia. Mas claro, pessoal, isso é uma coisa arriscada, né? Eu não incentivo você, como eu falei, ter filhos para tentar convencer a mulher de não botar no teu nome. Mas assim, isso é uma coisa que você pode fazer num momento de crise. E você não quer ter o risco de pagar pensão alimentícia e ser preso, né? Você pode meter essa tática, né? Essa dica aí malandra. Agora, nada te garante que a mulher vai dizer sim. Ela pode falar não, seu nome vai ficar na certidão e tu vai ser obrigado durante 24 anos, não só 18, a pagar a pensão alimentícia de R$300. Mas se tu não pagar, tu tá ferrado, tu vai preso, né? Então, se você é autônomo, pior ainda, né? O risco de você não ter R$300 por mês é muito grande, né? Pode ter uma crise econômica, como aconteceu em 2020. O cara que, entendeu? Tu vai ser enjaulado. Então, assim, essa dica malandra é pra quê? Pro cara que fez cagada, comeu sem camisinha a mulher que ele conhece, amiga de trabalho. Como eu falei, vai ter muitos caras que provavelmente vão trabalhar em algum lugar e vão encontrar uma GBR, uma garota baixa renda, tu vai engravidar. Se tu não tomar cuidado. Por exemplo, eu só faço sem camisinha quando eu não conheço a mulher, né? Se você gosta disso, você viaja, né? Você vai viajar, por exemplo, a Minas Gerais. Ninguém conhece você lá, né? Tu não usa seu WhatsApp com número real, né? Com seu chip, com seu CPF. Aí você pode dar seu contato, comer mulher lá e tal. Eu recomendo você só comer prostituta, que é mais rápido, né? Enfim, se tu conhecer alguém aí, aí sim, se a pessoa não te conhecer, aí se tu quiser comer sem camisinha, o problema é teu, a vida é tua. Agora, se tu comer uma mulher sem camisinha que você conhece, que mora perto de você, que trabalha com você, é muito rápido e fácil ela achar você, seu nome real, onde você mora, seu CPF. Por exemplo, você tá trabalhando com uma mulher num trabalho. Se tu engravidar ela e meter o pé, se demitir, é só ela chegar lá no RH, na gerente, e falar: quem é esse cara? Esse cara me engravidou, qual é o nome dele, CPF? A pessoa vai dar sem problema nenhum. Isso se ela não quiser entrar na justiça, né? Sabendo teu nome e teu telefone. Se ela tem teu WhatsApp, por exemplo, o número do seu WhatsApp, tem seu número de telefone, porra. Chega lá na justiça, ou não, né? Só vai direto, vai na Anatel, quem é o titular dessa linha? Acabou, acha seu nome, seu CPF que tu registrou. Então assim, tu quer meter sem camisinha? Meta em mulher que tu não conhece, viajando. Tem muito cara que principalmente na geração passada, que comia mulher, era caixeiro viajante, era vendedor, o cara comia mulher sem, no pelo, e ia embora. Se o cara tivesse filho, foi. Tá entendendo, pessoal? Agora, o cara meter uma mulher conhecida, ele corre o risco de engravidar, né? E se fuder durante 24 anos pagando pensão. Eu falei, pessoal, num vídeo atrás, eu acho que foi, eu vou até reeditar, eu falei sobre moral de escravo e moral de mestre, de Nietzsche. Eu já vi cara que meteu e no pelo, a mulher botou ele na justiça, ele era autônomo, simplesmente saiu do estado, né? Mulher sabe o nome dele, CPF, ele vive foragido, né? É assim, pessoal, é o que eu falei, de busca pela felicidade, né? Isso, inclusive, tá no direito internacional, né? O cara tem direito à busca pela felicidade, né? Assim como a mulher tem direito de busca pela felicidade, o homem tem direito à busca pela felicidade. Porra, o cara não quer ser preso, não quer ser perseguido? Aí é com ele, pessoal. Porque é muito fácil você julgar a pessoa quando o seu cu não tá na reta, né? Imagina, tu é um cara que nunca entrou numa delegacia na vida, nunca teve problema, nunca foi nem pra secretaria, pra diretoria na escola. Aí do nada uma boa internet, mete que tu tem que pagar pensão de R$300, tu não tem, tu tá desempregado, tu vai preso. Que porra de... Então assim, cada um sabe o que faz, né, pessoal? E tem aquela hipocrisia do aborto, né? A mulher tem que ter aborto, ela tem que ter o direito de não ter a criança. O homem também. Se o homem não quer ter filho, ele faz um aborto financeiro, né? Então, assim, pessoal, é uma questão. E lembrando que a gente está num país que tem auxílio mãe solteira, Bolsa Família, quer dizer, a mulher não vai ficar desamparada, como eu falei nesse vídeo. Mulher sai na maternidade com um pai desconhecido no documento, ela ganha R$1.200 de auxílio mãe solteira, graças à barriga de cadela Bolsonaro e o Bolsa Família do Lula. Então, é dispensar, pessoal. Então, valeu, comente, dê seu gostei e até o próximo vídeo. Valeu.